Ela quebra tudo no beat de Portugal. Tava com duas lindas na Barra da Tijuca. Se não imagina que ela faz em juntar, que ela faz com a boca, que ela faz com a bunda. Falo no seu ouvido as coisas absurdas. Gemendo meu vulgo, ela quer pressão. Da onda me pede depois do show. Ela faz de tudo pela atenção. Gostosa no pique, capa da boca. Fica louca de balinha, de balena. Toda chique, poderosa. Não perde tempo, só vive agora. O Lorde, bebê, vários homens queria você, mas tu sabe que tu não é pra qualquer um. Tu pode escolher a Panamera branca, tu pode escolher a McLaren azul. A muda tua vida, nós sobe teu vals pra tu entender que é um 01. O Lorde, gemendo meu vulgo, ela quer pressão. Na onda me pede depois do show. Ela faz de tudo pela atenção. Gostosa no pique, capa da fuga. Aqui tá cheio de novinha que tá querendo me dar. Hoje não vai ter jeito, vou arrastá-la pro meu setor. No beat do Portugal vou botar ela pra sentar. Sem sentimento e sem amor. Ela vem pra foder no QG do papai. Cê tem que ver do que ela é capaz. Se quer cair com o papai, ela cai, cai. Mina louca, gostosa demais, mais. Só marquei até naquele pique. O tamanho da tua bunda é um crime. Inspiração pra me gravar um hit. Vou ter que jogar você no clipe. Gostosa demais, gostosa. Joga essa bunda e vai. Passa uma rebola e contrai. Corta, você sabe o que faz. Desse jeito, menina, que o pixi cai. Ela beija amiga no meio da noite, já rola o trisal. Uma foda maluca, clima de aventura, não é nada mal. Gemendo meu vulgo, ela quer pressão. Da onda me pede depois do show. Ela faz de tudo pela atenção. Gostosa no pique, capada. Ouro no pescoço, ela me encara e olha pra cara do tralho. Uma troca de olhares, acho que tá encantado. Eu sempre a milhares, ela nunca entende nada. Vários hectares e umas. É que uns anos atrás nem pensava nisso daqui, tudo pra mim era um sonho. Hoje toca no baile lotado de gatas gostosas, só admirando. E de Porsche sem placa eu passei na sua rua, sei que cê ficou me olhando. É foda cê me ver e não poder me ter, porque antes não tava nos planos. Deixa se levar que nós tá por aí. Joga lancha no mar e vários jet ski sem tempo pra amar. Foda que eu nasci assim, eu sei que o privilégio delas é sentar pra mim. Então deixa se levar que nós tá por aí. Joga lancha no mar e vários jet ski sem tempo pra amar. Foda que eu nasci assim, eu sei que o privilégio delas é sentar pra mim. Porque gemendo meu vulgo, ela quer pressão. Na onda me pede depois do show. Ela faz de tudo pela atenção. Gostosa no pique, capa da fuga. Festa peba, carne feta. Tem tudo que elas quer. Piseta, pique, cafeta. Cercado de mulher. No pique de modelo. Elas quer o pitbull. Dono do Rio de Janeiro. Não é segredo, né? E o Se ela tá se aventurando, doida pra correr perigo. Sarrou no meu petal, disse que quer fuder comigo. Fumando da forte, depois do baile. Essa é a clemeia de sacanagem. Fica louca, de balinha, de balena. Toda chique, poderosa. Não perde tempo, só vive agora. Baby,